Buscando maior integração com a comunidade agropecuária, o campus de Marechal Cândido Rondon da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, renovou os convênios para a realização de análises de solos para o ano de 2014 com 14 prefeituras da região. Marechal Cândido Rondon, Entre Rios do Oeste, Mercedes, Quatro Pontes, Guaíra, Nova Santa Rosa, Terra Roxa, Santa Helena, Maripá e Pato Bragado. Estes convênios referem-se à prestação de serviços na área de análise de solos, plantas e amostras ambientais entre as prefeituras e o campus de Marechal Cândido Rondon, envolvendo o Laboratório de Química Ambiental, que iniciou em 1999 as suas atividades na área de análise de solos e plantas. Os agricultores interessados em realizar análise de solos e tecido vegetal podem procurar diretamente as prefeituras das cidades conveniadas ou o Laboratório de Química Ambiental, na UniOeste de Marechal Cândido Rondon, pelo telefone 45-3284-7924. Com informações de assessoria, Vaci Álvaro para a CBN Foz.